Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Vai pensando que o barraco é na rua dos bobos. Era uma vez uma casa toda alcateia de lobo. No barracão tem chão e as armas ficam moqueadas. Com mais dois na guarita em cima do teto da casa. Rua das Amarguras, número zero, cidade do crime. Na residência tinha um falcão e dois mula de kumachine. Muitos querem saber o que tem na chola muda. Mas se cair pra dentro é pipipo, paco na nuca. Arsenal do barracão, tá dentro do alçapão. Armadilha pra curió, arapuca se chama castelo de madeira em forma de biqueira. Que tem papel de angélica e maconha de primeira. E nessa casa tinha várias caixas de balas. E nessa casa tinha cocaína e marafa. E nessa casa tinha crack e várias armas. Pra quem vem da rua pensa, era só uma casa. É um barraco muito pesado. Tinha altas drogas, armas e tráfico. Tinha armamento e muita farinha. Se bobear vai ter trocação. E se morrer não dá nada não. Nessa casa tem goteira, nessa casa tem até fal. Nessa casa tem trambique, nessa casa tem homem mal. Tem rádio amador, colete, ok-tok, escama de peixe, carreta, jacuzzi, um cofre. Balança de precisão, contadores de notas. Arlequina com os peitos de fora, amarrando as dólar. Na gaveta tem o cartão do Kleb Júnior, gravata. No quintal tem dois pit, dois Rottweiler e um lança-granada. Prata de Unaí que contacta a torre. Tão os mula usado em onzinho que põe pra moer no 12. Tem um quadro do CTS pendurado na parede. Tem um quarto pra sacrificar cagueta e Duque 13. Na rua que não tinha nada tem um barraco em forma de casa. Na casa que não tinha teto tem fuzil, droga e granada. Que não tinha nada não, tem até porão. Que tem um túnel pra escapar da casa que não tinha chão. É um barraco muito pesado. Tinha altas drogas, armas e tráfico. Ninguém podia entrar nele não, porque se entrasse velas caixão. É um barraco de nome lojinha. Tinha armamento e muita farinha. Se bobear vai ter trocação.